Duas formigas japonesas encontram-se num sushi bar. Olá, como te chamas? Fu. Fu quê? Formiga. E tu? Ota. Ota quê? Ota formiga.